Aleluia. Choramana ere que arabalas. Senhor, Espírito Santo, tenha misericórdia, Senhor. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor, nessa manhã nós queremos clamar a Ti. Derrama, Senhor, a Sua graça sobre a Sua igreja, Senhor. Ah, Deus, cura a Tua igreja. Senhor, cura a Sua noiva. Restaura a Sua igreja, Senhor. Restaura. Restaura, Deus. Nós te pedimos, nós precisamos que o Senhor venha trazer um avivamento sobre a igreja, Senhor. Nós precisamos, Pai, que o Senhor venha avivar a tua igreja, Senhor. Levanta os teus filhos caídos, levanta os profetas do Senhor, Pai. Livra a sua igreja da mentira, do engano. Senhor, vem, Senhor, vem. Vem, Deus. E toca, Senhor, na sua igreja, na sua noiva. Nesses dias, Pai. Nesses dias, Pai, nós te pedimos. Nós te pedimos a restauração da igreja, nós clamamos. Na restauração da igreja, cura a sua igreja, Senhor. Começa comigo, Pai. Começa aqui nessa igreja, nesse lugar. Começa, Senhor, um avivamento. Começa, Senhor, um despertar, traz um despertar. Traz um despertar, traz um despertar. Senhor, traz um despertar. Tem misericórdia, Senhor. Oh, Deus. Senhor, sara a nossa nação, Pai. Senhor, perdoa, Senhor, esta nação. Por esses dias, o que tem acontecido. Pelo carnaval, Senhor, perdoa. Perdoa essa nação, nós te pedimos perdão por ela, Senhor. Senhor, olha para esta nação com olhos de misericórdia, de compaixão. Senhor, por favor. Sara a nossa terra, sara a nossa nação, Pai. Senhor, quantas famílias destruídas nesses dias. Ah, Senhor. Ah, Deus, sem misericórdia, Senhor. Sem misericórdia, Senhor, sara a nossa terra. Sara a nossa nação, nós queremos ver esse país livre do carnaval, nós queremos ver, Senhor. Nós queremos ver essa nação livre, livre dessas coisas, Pai. Nós queremos, Pai, que o Senhor venha curar, venha sarar a nossa terra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Pai. Porque nós não sabemos o que fazer. Senhor, nós somos tão poucos, tão pequenos. Ah, Deus, por favor, vem. Nós clamamos aqui, Senhor, por uma restauração da nossa nação, por uma restauração deste país, Pai, por uma restauração política, por uma restauração, ah, Senhor, dos princípios de família, Senhor, por uma restauração, Pai. Ah, Senhor, eu te peço, Senhor, levanta, levanta-nos, meu Pai. Levanta-nos, meu Pai, para estabelecer, para edificar. Senhor, usa as nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui. Pode, Senhor, tomar as nossas vidas. Para ser um instrumento de cura, de libertação nesta nação, Pai. Por isso, nesta manhã, nos levanta. Nos levanta, Senhor, nessa manhã. Senhor, aponta para nós o caminho. Senhor, Senhor, Senhor, desperta o dom que há em nós. Levanta a cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Dentro daquilo que o Senhor tem para cada um, Senhor. Restaura os ministérios da igreja, Senhor. Desrestaura o dom profético. Desrestaura, Senhor. Levanta os profetas, Senhor, que vão profetizar a esta nação, Pai. Restaura, levanta os mestres. Levanta os pastores, os evangelistas. Levanta, levanta, Senhor. Os apóstolos, levanta, restaura os ministérios da igreja, restaura, Senhor. Nós estamos aqui, ah, Senhor, nos direciona a cada um de nós dentro desses ministérios e nos levanta, Deus. Vem, Senhor, vem, Deus, vem. Vem, Deus. Oh, vem, Deus. Vem, Deus. Aleluia. Choramanae. Aleluias. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Espírito Santo, fala aos nossos corações agora, Pai. Que o Senhor venha se apoderar da minha vida, Senhor. Toca nos meus lábios, Pai, que eu não possa ter nenhuma influência sobre aquilo que o Senhor quer falar, Pai. No sentido de atrapalhar, Senhor, no sentido de mudar as coisas. Eu sei que eu não sou necessário aqui, Pai, mas o Senhor me escolheu. Por isso eu quero ir junto com você, Espírito Santo, nessa manhã. Eu quero ir com você, Espírito Santo. Jeremias, capítulo 18. Verso 1. Diz assim a palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, e se aquela nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer-lhe. E se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação, acerca de um reino, para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe intentava fazer. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e emendai os vossos caminhos a vossas ações. Quando Deus ele faz uma pergunta para a gente, quando você vê na Bíblia que Deus ele está fazendo uma pergunta, isso não quer dizer que Deus ele não saiba a resposta. O que Deus está fazendo é, ele está querendo saber se você sabe a resposta. Ele está trazendo você, chamando a sua atenção para um determinado assunto. E ele está fazendo com que nós, com que você reflita sobre aquilo. Então ele, quando Deus faz uma pergunta, ele perguntou assim: olha, será que assim como um vaso na mão de um oleiro, vocês podem ser também nas minhas mãos? No vale de ossos secos, Deus perguntou para o profeta: será que esses ossos podem viver? Mas não é porque Deus não sabia o que ele estava sobre aquilo. Ele estava querendo, na verdade, trazer a pessoa para uma reflexão. Ensinar algo para ela. Então ele nos pergunta: será que nós podemos ser nas mãos dele como um vaso é na mão de um oleiro? Ele pergunta para mim e para você. E obviamente que a nossa resposta é: sim, Senhor, é claro. É claro que a gente sabe que assim como um oleiro, ele forja um vaso, ele constrói um vaso, conforme ele quer, Deus ele pode fazer o mesmo com a gente. Então a gente precisa entender hoje que Deus ele precisa, ou melhor, que nós precisamos, e que Deus quer que isso aconteça. Esse é o anseio de Deus para as nossas vidas hoje. Que nós possamos permitir que Ele trabalhe na nossa vida. Da mesma maneira que um oleiro trabalha, forjando um vaso. O interessante é que a palavra oleiro, ela quer dizer, ela dá a ideia de dar forma. E ela se refere também à criação. Ela está se referindo à criação. Então deixa eu te falar uma coisa. Que Deus nos trouxe aqui nessa manhã, porque Ele quer nos levar de volta ao início. Sabe quando Deus, Ele foi o primeiro oleiro da terra. Um dia Ele pegou um barro e começou a fazer um vaso. E ele deu um nome para esse vaso. Qual é o nome do vaso? Adão. Mas ele deu outro nome para o vaso. Qual o outro nome que ele deu para o vaso? Plínio. Marcos. Jade. Então ele foi o primeiro oleiro. E ele criou o homem do pó da terra. E aí ele criou aquele homem e ele falou. E ele disse que era muito bom aquilo que ele tinha feito. E aí Deus ele soprou nas narinas do homem e o homem se tornou alma vivente. E hoje... Hoje Deus quer nos levar a esse lugar. Ele te trouxe aqui, Ele me trouxe aqui, porque Deus Ele quer nos levar ao início. Ou seja, o momento em que Ele podia colocar as mãos no homem, e trabalhar, e forjar, e criar aquilo que Ele bem desejava. O momento em que ele poderia, que ele podia estar com o homem face a face. E olhava assim, face a face com o homem, a ponto de ele conseguir soprar nas suas narinas. E a vida de Deus entrar no homem. Ou seja, ele consolidar aquilo que ele tinha criado. Cara, Deus tem gerado tantas coisas na nossa vida. A cada culto que nós vamos, a cada palavra que nós escutamos, Deus ele gera coisas dentro de nós. Como aquele dia ele estava com o homem nas suas mãos e trabalhando o coração dele, trabalhando aquele barro. Mas, meu irmão, aquilo só foi consolidado quando Deus ele soprou vida. Então, meu irmão, quando a gente tem, Deus tem gerado em nós muitas coisas, mas se a gente não for lá na presença de Deus e tiver um tempo com Ele face a face, aquilo que Ele criou vai se perder. As coisas de Deus, elas só se estabelecem, elas só se consolidam, quando Deus sopra a vida naquilo. Sabe, quando Deus soprou na narina do homem, aquilo não foi uma ação única de Deus. A ideia é que Deus ele pudesse fazer isso todo dia. Cara, todo dia Deus ele quer chegar na sua narina e soprar vida. Todo dia. A criação de Deus, ela não foi uma coisa única. Até hoje Deus está criando. Até hoje. Cara, outro dia eu assisti um programa de televisão e os caras descobriram uma nova espécie de inseto lá, de não sei o quê. Até hoje Deus está criando ainda. A gente acha que sabe das coisas, mas Deus está criando ainda. E hoje, existe um convite de Deus para nós, para que a gente possa voltar ao início. Voltar ao início. E a gente precisa viver no início. A gente precisa viver no início. Porque é só no início que tem vida. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Ou seja, a gente precisa deixar que Deus nos tome nas suas mãos como um vaso. E Ele vai forjar a gente. E Ele vai construir algo em nós. E Ele vai dar vida sobre aquilo. Tem muitas coisas que foram criadas e construídas em nós, que não fazem parte do plano original de Deus. que não estava lá no início da criação. E essas coisas, elas precisam ser destruídas. Elas precisam ser tiradas. Assim como um oleiro que teve que refazer um vaso, porque o vaso que ele fez deu errado. Então muitas coisas precisam ser tiradas. Por isso que ele falou a Jeremias: desce à casa do oleiro. Então você percebe que ele fala assim, é um convite. Olha, vem aqui na casa do oleiro. Olha, vai lá. E nós precisamos descer à casa do oleiro. Onde nós vamos ser forjados novamente. Onde nós vamos ser transformados. Onde Deus vai mudar a nossa vida. Onde Deus vai construir em nós um novo caráter. Onde Deus vai construir em nós um novo coração. Novos pensamentos. E ele ainda vai consolidar isso. Ele vai dar vida a isso. Sabe? O vaso. O que que o vaso faz? Não faz nada. Não faz nada. Ele só fica ali girando. E nem é ele que gira. É algo que gira ele. Então, às vezes, cara, você vai ficar perdido de começo. Muitas vezes a gente não entende. A gente fica meio perdido daquilo que Deus está fazendo. A gente não entende, mas, cara, você não precisa fazer nada. Você não tem que fazer nada. Quem vai fazer é Ele. O problema, o nosso problema é esse, que a gente quer fazer as coisas com a força do nosso braço, com o nosso próprio entendimento. Esse é o nosso problema, que a gente não consegue não fazer nada. A gente não consegue, cara, quando o sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, ele usava uma roupa de linho. E o que que ele fazia lá no Santo dos Santos? Nada. Ele não fazia nada. Ele oferecia o sacrifício e não fazia nada. E ele não podia nem transpirar, por isso que ele usava a roupa de linho. Porque a transpiração está ligada ao trabalho humano. E não é com a força humana, que não é o trabalho do homem, que nós vamos ser forjados por Deus. Que nós vamos tocar a presença de Deus. Então é hora de nós não fazermos nada. Só que tem muita gente tomando atitude hoje. Cara, dos últimos dias para cá, você tomou atitudes. Você chegou a conclusões. Você está... muitas pessoas estão direcionadas, com seus corações direcionados a fazer algumas coisas. E a palavra de Deus que venha sobre nós hoje é que nós não devemos fazer absolutamente nada, que nós devemos ficar esperando Ele forjar o nosso caráter. Porque toda ação que você quiser fazer vai ser por você mesmo. A A gente quer fazer muita coisa porque a gente não quer deixar Deus forjar a nossa vida. A igreja teve que criar métodos, doutrinas, porque ela deixou de deixar Deus trabalhar na vida dela. E a igreja construiu muitas coisas que Deus não mandou. E fala para mim, meu irmão, quantas coisas você construiu na sua vida e Deus não falou para você construir. Quantas conclusões que você chegou. Quantas ações que você tomou. E que não tinha o dedo de Deus, que não tinha a mão de Deus em nenhuma delas na sua vida. E a gente toma atitudes, a gente vai e faz as coisas, porque a gente não quer deixar Deus trabalhar na nossa vida. E Deus está nos chamando aqui hoje porque Ele quer que a gente volte ao começo. Vamos voltar ao início. Sabe o que Adão fazia na criação? Fala aí, Léo. Nada. Ele não fazia nada. Ele só se moveu quando Deus falou. Aí ele se moveu. Ele falou, filho, cuida do jardim. Filho, dá nome. Dá o nome aos animais. Aí ele começou a fazer algo. Mas até então ele já tinha sido forjado. Até aí ele já tinha recebido a vida de Deus. Mas enquanto isso não acontecer, meu irmão, não faça nada. Volte ao início e espera Ele construir algo em você. Todos entendem aqui quando eu digo que nós não devemos fazer nada, né? Porque você fala, cara, você está orando? Não, o pastor falou para não fazer nada. Você está lendo? Quando você está lendo a Bíblia? Não, cara, o pastor não falou para não fazer nada. E aí eu vou pegar você e vou quebrar, cara, que nem um vaso. Que eu não estou falando para criança. Estou falando para pessoas emancipadas. Sabe? Nós precisamos mudar a opinião de Deus a nosso respeito. O que é que Deus ele vê quando ele olha para você? Qual é a conclusão que Deus chega ao seu respeito? Porque ele falou assim, ó, quando eu olhar para uma nação e eu falar que ela deve ser destruída, derribada, arrancada, mas ela mudar os seus caminhos e ela deixar o seu pecado, eu me arrependerei do mal que eu tinha intentado contra ela. E toda vez que eu olhar para uma nação para constituí-la, mas ela se voltar contra mim, começar a fazer aquilo que é desagradável aos meus olhos, então eu me arrependerei do bem que eu queria fazer para ela. Aí ele vira para Israel e fala assim, e eu tenho planos maus contra vocês. Ora, pois, fala agora aos moradores, os homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo assim, diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós. Aí ele fala assim, ó, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. É isso que Deus está falando, Ele está olhando para nós, e Ele está chegando a uma conclusão sobre as nossas vidas. Ele tem uma opinião sobre nós. Então nós precisamos mudar a opinião de Deus ao nosso respeito. Porque às vezes o que Deus está olhando, e a única conclusão que Ele chega é que Ele precisa fazer um mal contra a sua vida. Mas Deus vai fazer mal contra mim? Cara, Deus, Ele é misericordioso. Mas a justiça de Deus continua a mesma. E um dia nós vamos ter que chegar diante dEle e dar conta de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós falamos. Então nós precisamos mudar a opinião de Deus ao nosso respeito. Deus, Ele precisa olhar para nós. E sabe o que Ele precisa enxergar? Pessoas que manejam bem a palavra da verdade. Deus, Ele precisa, está na hora de Deus olhar para a gente e falar assim, olha, estão ali os adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Está na hora de Deus olhar para a gente e falar assim, olha lá, ó, esse é o meu povo fiel. Será que nós manejamos bem a palavra da verdade? Será que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade? Deus precisa olhar para nós e falar assim, olha ali, ó, as pessoas que me amam acima de todas as coisas. Mas talvez Deus olhe para a gente e fala, vocês estão se prostituindo, ou seja, vocês estão adorando a outros deuses. Deus está olhando para nós e vendo a infidelidade do nosso coração. Deus olha para nós e vê muitas vezes o nosso descaso com a palavra de Deus, a falta de temor que nós temos com a palavra de Deus, a falta de cuidado que nós temos com a palavra de Deus. E se nós não temos temor, cuidado com a palavra de Deus, então nós não manejamos bem a palavra de Deus. Manejar a palavra de Deus não é saber de cor onde tem um versículo da Bíblia, meu irmão. Deus não quer que você decore a Bíblia. Deus quer que você escreva ela no seu coração. Deus olha para a gente e Ele encontra o amor que nós temos todas as coisas que são nossas. E talvez ele não está na sua lista de prioridades. Deus olha para nós e ele encontra um povo que não tem santidade, um povo que não quer se separar. Um povo que não quer desligar a televisão. Deixar as redes sociais. Porque a prioridade nossa não é amar a Deus sobre todas as coisas. Está na hora de Deus olhar para a gente e ver a fidelidade no nosso coração. Está na hora de Deus olhar para a igreja e ver o povo santo. E ver uma santidade genuína dentro de nós. Não de uma aparência. Não de um estereótipo. Não de um linguajar. Não de uma intenção. Mas de um coração santo e separado. Está na hora de Deus olhar para nós e encontrar um povo com um novo coração. Será que nós temos um novo coração? Faz quantos anos que o nosso coração não muda, cara? Não adianta só você vir num coração novo. Você precisa ter um novo coração. Não adianta você só vir na igreja. Você precisa ser santo. A gente precisa ser fiel. Cara, a gente precisa voltar para o início. A gente precisa deixar Deus forjar o nosso coração. A gente precisa deixar Deus trabalhar. A gente precisa ser que nem um vaso na mão de um oleiro. Nós precisamos voltar para o início e não fazer nada, e não fazer nada até que Ele faça tudo em nós. Senão a gente vai ficar ano após ano chorando, com altos e baixos. Ano após ano a gente não vai sair do lugar. Ah, Deus. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel 6:6. Diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali. E Uzá morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá. E passou-se a chamar aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Sabe o que significa Pérez usar? Brecha de usar. Uzá tocou na arca e ele morreu. Cara, a arca, ela representava a presença de Deus. Então, onde estava a arca, ali estava a presença de Deus. Onde você estiver, ali precisa estar a presença de Deus. E aí você fala, cara, como é que alguém pode morrer na presença de Deus? Como? É um negócio que você fala, meu, parece meio loucura isso daí. Você está na presença de Deus, só que o cara morre. Porque a presença de Deus é santa. E sabe de uma coisa, meu irmão? A gente não morre, a gente não é consumido por causa da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Nós só temos acesso à presença de Deus por causa do sacrifício da cruz de Cristo. E porque Ele lançou graça e misericórdia sobre nós, porque senão nós aqui estaríamos consumidos. Mas sabe, a eira de Nacon, Nacon significa preparado. Então, para que a gente possa tocar na presença de Deus, a gente precisa estar preparado. Cara, não é de qualquer forma que nós vamos entrar na presença de Deus, que nós vamos tocar na presença de Deus. Não é de qualquer maneira. Antes de nós sermos, de nós tocarmos em Deus, Ele precisa primeiro tocar em nós. Nós precisamos ser como um vaso, e Ele precisa tocar em nós, Ele precisa forjar a gente, porque depois que isso acontecer, nós vamos estar preparados para tocar na presença de Deus. Mas sabe, talvez hoje a condição da nossa vida, da igreja, ela é a mesma condição de Uzá. Porque Uzá, ele cresceu na presença. A arca ficou na casa dele por anos. Ele era filho. Esqueci o nome agora. Esqueci o nome, desculpa. Quem que lembra aí? Obed-Edom, obrigado. Fugiu. Ele era filho de Obed-Edom. E a arca de Deus ficou na casa de Obed-Edom. E ele cresceu na presença. Cara, a gente está crescendo na presença de Deus. Cara, a presença de Deus está aqui. Só que muitos de nós estamos morrendo na presença. Vai ter um dia que Deus vai olhar na sua face. Você vai olhar Deus face a face. E ele vai falar assim, olha, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Muitos falam assim, Senhor, eu curei em seu nome. Senhor, eu expulsei demônios. Ele vai falar assim, ó, para trás de mim porque eu não te conheço. São pessoas que... diante da presença de Deus, elas vão morrer. E talvez nós estamos andando nessa terra, caminhando na presença de Deus, mas sabe, meu irmão, o nosso destino é a morte, porque a gente não permite que Deus venha forjar o nosso coração. A gente não permite, a gente não dá acesso. A gente vai carregando o nosso fardo ano após ano. A gente vai carregando o nosso pecado mês após mês. E muitos de nós estamos morrendo na presença. Nós precisamos mudar a opinião de Deus ao nosso respeito nessa manhã. Cara, você precisa pensar nessa palavra. Cara, você precisa ver a sua vida, como que está a sua vida. Como que está a sua vida. Como que você tem amado. Como está a sua fidelidade. Como está a sua santidade. Olha para você, olha para a sua vida. Meu irmão, volta para o início. Volta lá para o início. Deixa Deus tocar. Deixa Deus soprar em você. Deixa Deus, você precisa, nós precisamos da vida de Deus. Nós precisamos de vida. Nós precisamos da vida de Deus. Nós não precisamos de dinheiro. Nós não precisamos de carros. Nós não precisamos de casa. Nós não precisamos de nada. Nós precisamos da vida que Deus sopra nas nossas narinas. É disso que nós precisamos. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Cara, tira os olhos do mundo, para de querer ganhar o mundo. Para de querer ganhar o mundo, meu irmão. Nós precisamos buscar o olhar do Senhor. A gente tem que parar, cara, parar de ganhar o mundo. E nós precisamos ganhar o olhar de Deus para nós. Cara, é hora de olhar Deus face a face. É hora de olhar Ele na face, no rosto, e deixar Ele soprar, Ele soprar, Ele soprar na sua nariz. Se você sair daqui hoje, meu irmão, e você tiver um encontro com Ele lá face a face no seu quarto, isso que Deus está falando no seu coração hoje vai ser transformado em vida. E você vai ser transformado. E você vai ser forjado. Feche seus olhos, levanta suas mãos. O Senhor está aqui. Há uma presença gloriosa de Deus nesse lugar. Ele quer olhar nos nossos olhos. Deixa Ele soprar, deixa Ele soprar. Sopra, sopra, sopra, Deus, sopra. Sopra, Espírito, sopra. Sopra, Espírito, sopra. Sopra, sopra, sopra. Traz vida, traz vida, vida, vida. Shamanaes. Urabaspiranaeriandalabana. Sopra, sopra. Traz vida, Deus. Shoramaspiriandalabalabanae. Shekarabaspiriandalabanas. Meu irmão. Vem, vem, é um chamado, desce, desce hoje para a casa do oleiro, desce hoje, desce hoje, desce hoje para a casa do oleiro, xerabas, filha, nalabalabas, desce hoje, desce hoje, desce hoje para a casa do oleiro, meu irmão, vem, você sabe o que tem que fazer, xokarabanai, arabas, filha, nalabanai, transforma-me, transforma-me, transforma-me com seu amor, transforma-me, transforma-me, transforma-me com seu transforma, Deus. Transforma-me, transforma-me, transforma-me, transforma-me, transforma-me. Com seu amor, com seu amor, com seu amor, com seu amor, clamamos por transformação, Deus. clamamos por cura, por restauração ao plano original. Queremos voltar ao início. Transforma-me, transforma-me, transforma-me com o seu amor. Transforma-me. Com seu amor, com seu amor, com seu amor, com seu amor, transforma o meu. Transforma o meu amor, transforma o meu amor por ti, transforma o meu amor, transforma o meu amor por ti, transforma-me, transforma-me. Com seu amor, transforma-me, transforma-me, transforma-me. Com seu amor, transforma-me, transforma-me. Transforma-me com seu amor. Transforma-me, transforma-me. Cante isso a Ele. Faz isso a sua oração nessa manhã. Faz isso a sua oração. Transforma-me, transforma-me. Clamamos, transforma-me com seu amor. Transforma-me, transforma-me, transforma-me. Com seu amor, com seu amor, consagre. nesta manhã o seu dízimo, a sua oferta. Entrega ao Senhor aquilo que você propôs no seu coração. Em nome de Jesus. Transforma o meu amor por ti. Tu transformaste o amor de Pedro no amor sincero e verdadeiro. Transforma o meu amor. Transforma o meu amor por ti. Tu transformaste o amor de Pedro no amor sincero e verdadeiro. Transforma o meu amor. Transforma o meu amor por ti. Transforma-me. Transforma-me. Transforma-me. Com seu amor. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar o culto. Que você possa sair daqui rumo à casa do oleiro. Quarta-feira nós teremos reuniões normal, reunião normal, certo, Guizão? De repente aí eles vão viajar alguma coisa.